conversa com os demônios. Só eu sei as forças que vem contra espíritos que só pivotam pra eu não mais cantar. Monstros a sussurrar, o flow sai puto, beat roda em luta, rima sou insulto pra ressuscitar. Me relembrar da voz de cima, aquela que escuto quando o resto muto pra me consertar. E então citar que rap é cura, só quem sabe que é doente entende. Hoje quem porta o mic vai te consultar, te receitar. Loucura, desilusão, desilude é bom. Vejo o vento de onde vem, pra onde vai. O tempo continua indecifrável. A verdade da vida é insuportável. O que já foi não é, e o que virá será. Logo irá se tornar o que já foi. O hoje é sem boi. Pergunto, qual evolução? É a mesma bifurcação, mal e o bem. Só que os meninos é ver bem. Humano qual, ser humano quem? Ser humano é mal, por bem ou por mal? Pelo mal de quem? E hoje nem tô mal, até que tô bem. Se deserto é ritual, o que é eterno será atual. Do desconforto nasce a resistência, do medo a ciência. Mano, e o que vai dar sentido pra sua existência? Vivência, traço, passo pro almaço. Faço voz da consciência, amasso das letras que amasso. Laço que enfraquece o nó do pó que renasço. Mas brother diz, eita pro crime, vem dizer que é fácil, vem. Cês quer que eu rime sem sentir o cansaço? O ônus do palhaço é caminhar descalço. Perdi meu templo, perdi a fé naqueles bons exemplos, né, que foi bom. Hoje o passo é lento, olhar pro vento e paciência pra quem vai no front. Rap é o som, rap é o som. E paciência pra quem vai no front. Rap é o som, rap é o som. Rap é o som.